com aguarde de autorização para o final ILS. 2000 pés, reduzindo 1880, TAM 3192. TAM 3192, informe que segue tráfego 12 horas, 8 milhas, Boeing 737-800, cruzando 4000 para 2000 pés em redução na 909. Gente, TAM 3192. Azul 9048, curve à esquerda na proa 120. 120, azul 9048, descendo para 050. Afirmo, permanece o limite. 260. Controle, confirma autorizado ILS para o 620. Afirmo, informe estabilizado. Chama lá estabilizado, 20. Controle, gol 1256. Turma 256, contato radar na decolagem, subavia para nível 370 na saída pública. Já para 370, saída pouca, com 256. Azul 9048, 33 milhas oeste do VR de Salvador, reassuma navegação na proa de Duna, descendo para 4000 pés, que é legal no 015. Proa de Duna no 015, azul 9048. Área 061028. 147 passageiros, no horário, pouso em Brasília, 1956. A 3367, desça para nível de voo 050. 050-3367. Localizador, com capa vista, voo no 620. Gente, gol no 620 com flash, chame torre, frequência 118, decimal 95. 3895, boa. TAM 3192, autorizado ILS, X-ray da pista no zero, informe estabilizado. ILS, X-ray autorizado, informe estabilizado, TAM 3192. TAM 627, decolou os 28, controle Salvador, 208. 208, boa, 627. São voo 6227. Será 6227, com contato radar na decolagem. Suba via, saída São Bruno, para nível 360. 360, será 6227. Azul 9048, em qual velocidade? 200, na verdade 220, reduzido para 200. Condição de manter 220, até mais próximo de Duna? Afirmo, vou manter 227. A 3367, em qual velocidade? 2109, ele está mínima no nível. Tente, curve à esquerda, proa 220, permanece o limite. Esquerda 220, TAM 367. TAM 627, pode parar na proa de São João? TAM 627, autorizada a proa de São. Não, TAM 627. TAM 3567, chame Recife, frequência 126.0 ou TAM 28.8. 260-288-3567, boa. Primária 126.0. 260, primária 3567. TAM 3367, está cruzando radial 310. TAM 3367, agora curve à esquerda na proa 200, limite dessa proa radial 290, por favor. Esquerda 200, limite a 290, 3367. Tá, pista no 0, Venduna 70 graus, 139. Repouso, gol, na 620. Frequência 198, decimal 95. 198, decimal 95, tá 3192, tá já? Azul 9048, reautorizado, descida para 2010, que negar na 095, ILS X-ray da pista no 0, informe estabilizado. 2010, ILS X-ray da 10, repassará estabilizado, 9048. TAM 3367, informe que segue tráfego, posição 12 horas, 6 milhas, rumo oeste. No Embraer 190, cruzando 4000 para 2000 pés, com 200 de ground speed. Gente, 3367. 3367, curva à esquerda, proa 160. Esquerda 160, 3367. Frente, reporte visual com farol de Itapuã ou para descida. Os 367, autorizado, descida para 3.000 pés, que legal na 095, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para o 140 e flanco estabilizado. Desce para 3.000, intercepta a aproximação, que legal na 095, vai informar estabilidade. Proa 140, 3397. Afirma, azul 9048, RLS, autorizado, desça para 2.000 pés, que legal na 095. Sente, descida para 2.000 pés, estabilizado. Funciona 6227, desvia à direita, proa 220, 15 milhas, informações. Quente, informe o término do desvio, Oceana 6227. Vamos lá. Boa 256, chame Recife 125, decimal 45, azerno 26, decimal 85. 255, ao término 265, vou no 256. Sula 3172, 3192. Vento no 70 graus, no 29. Copiado, está no 3192, pouso autorizado. Voador, Oceana R6, 327, ponte espera no 0 só. MT-17, mantenha ponte espera. Mantenha ponte espera. Oceana 6287, voa na prova de salvo. Controle ciente. Desde 367, autorizado descida para 2.000 pés. 2.000 pés, 3367. Gente, azul 9048, confirma estabilizado. Azul 9048. Azul 9048, chame a torre, frequência 198, decimal 95. 295, boa tarde. Voador, boa tarde, azul 9048. Azul 9048, continua a aproximação, eu acho que isso é nível. Eu vou fazer uma avaliação da pista. E os pés com 1015, acho mais certo. Na 3367, complete a aproximação. Redução de velocidade para 180 mais. Chame a torre, frequência 118, decimal 95. Chama a torre 1295, reduz 500 pés, através de Pituaçu, Ascamaquiane. Ascamaquiane, chame Torre Salvador na frequência 1-8-95. 1-8-95, Ascamaquiane, de boa. Panema 227, chame Centro Recife na frequência 1-28-35, alternativa 1-25-1. 1-2-2-3-5-2-5-1-6-2-2-7. Salvador, boa, tá 3367, duas milhas para a pista, final 10. 3367, me chamei para a situação, agora te especialista. Guarda. Mais 19048, solo 37, libera direito 21-9. Direito 21-9, 9048, boa tarde. Se possível, hoje a liberação da pista 19048. Vento no 70 graus, 129, pouso autorizado, pressão 0. Esse pouso está 10, 3367. Bom, meu Ascamaquiane, curva esquerda e cruza a final da pista 1-0. Ascamaquiane, que iniciaram curva esquerda para cruzar a final da 1-0. Alere e manter, pistão no zero. Alere e manter, pistão no zero, chinelo 327. Ascamaquiane, autorizado pistão no 7, vento no 7, 0 grau, no 09. Eu acho que a Mike Yank vai vir na base, baixar e provar, se acha. Chama 327, Picolos 40, controle Salvador 1208. Salvador 1208, né, 6337. Direto Coral. Direto Coral, Geneve 327. Maquia aqui no Solas 42 pro Porte 4, vai ser livre estacionar. Porte 4, compartilha. Estaciona MS3, 1227, chame centro Recife na frequência 128.35, alternativa 125.1. 1235251, nacional 6327, obrigado. Salvador, muito boa tarde, passageiro 2231 no Transair. 2231, boa tarde, na proa de SAS, para interceptar a chegada do Médio 1, desse mantém o nível de voo 050. 7 para o 050, passageiro 2231. Agradecida. 2231 já iniciou a descida para o 050. Direto do 2231. Controle Salvador Azul 2789, boa tarde, com informação Bravo. 2789, boa tarde, desça via chegada Bonf para o nível de voo 060. Via chegada Bonf para o 060, Azul 2789. 98, boa tarde, na chegada Bomete 1, desça via para o nível de voo 070. 355 decolou zona 900, Salvador 208. 208 com controle, Oxana 55, bom dia, bom trabalho. Obrigado, você também. Salvador 6355, Oxana decolou 1800, passando. Oxana 6355, contato radar, subavia, saída salvo 1 para o nível de voo 360. 360 ou 6355, vamos pro mais à frente? Pode 2000 pés do Ileda. 2000 Ileda, muito obrigado, 6355. É 2231, desça para 2000 pés, o ajuste é 90 no 5, autorizado LSX, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, descendo para 2000, passaria 2231. Azul 2789, desça para 4000 pés, o ajuste é 905. 4000, 905, azul 2789. 69198, desça mantém o nível de voo 050. Azul 6998, reduza para 2309, é o número 3 na aproximação. 2309, Salvador, TAN 478, muito boa tarde, quanto era a prova? 478, alinhado e decolado. Estamos 021, 60 graus, 129. Alinhado e decolado, damos 0, TAN 478. Salvador, 1-2-0-10-8. 1-2-0-8, TAN 3, 4-7-7-8. Salvador, TAN 4-7-7-8. TAN 4-7-7-8, contato radar, sai da PUCA, para o nível de voo 3-3-0. Sabizia, PUCA 3-3-0, TAN 4-7-7-8. Desça para 2.000 pés, autorizado ILSXC, reporte estabilizado no localizador, ajuste a 9.095. 2.000 pés, autorizado ILSXC, autoriza voo direto do Ana Azul 2789. Fazer número 2 na aproximação. Confirma então, mantém pelo após Duna, né, para o Azul 2789. Chame 6355, chame Centro Recife na frequência 1-2-8-35, alternativa 25-1. Recife 1-2-8-35, alternativa 25-1, hoje é 55, boa tarde, bom trabalho. Toque o 2-2-3-1 da passarela. Fale 2231, chame 2 Salvador na frequência 1-8-95. 1-8-95, 2231, boa. Salvador, muito boa tarde, passageiro 2231, está estabilizado no LOC. Passageiro 2231, visual com campo? Visual com campo, 2231. Passageiro 2231, posto autorizado, pista no A0, vento no 60 graus, no 29. Autorizado, posto por 2231. Zoom 6918, vetoração para serviçamento, mantém a PRO 035, seu limite ao localizador. Deixa até 3.000 pés, o ajuste 1095. 9-1-8 para o localizador, curva direita na 055, reporte estabilizado. Direita 055, câmera estabilizada, assume a 909. 9-1-8, inicie redução para 1909, vai seguir o ATR da companhia. Prossiga para 2.000 pés, reporte estabilizado. Corda final 2231. Prossiga para 2.000 pés, reporte estabilizado. Gente, desce 2.000 e câmara estabilizada, 1.098. Localizador 2789, está estabilizado no localizador da X-ray 2789, chame Torre Salvador na frequência 1-8, decimal 95. 2795, 2789. 5, decimal 45, alternativa 26, decimal 85. 1245, 126.85, TAM 4778. São agora hospitalistas. Guardando o hospitalismo 1759 da Azul. Fala 1-2, libera direito 1-2-1-9. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, no 29. Autorizado, pouso no 6918 estabilizou? Afirma. Corri na frequência 98, decimal 95. 2954. Salvador, muito boa tarde, 6918. 2698, número 2, agora de pista livre. Azul 6998, pouso autorizado, pista 10, vento 0 graus, 199. Livre, pouso, azul 6998. O vento é 150 graus, 099. Azul 6998, solo 18, libera direito 219. Libera direito 219, Por Salvador Azul 4423, ponto 0210. Azul 4423, anel de decolar, pistão no 0, vento no 50 graus, no 29. Anel de decolar, azul 4423, no 0. Torre Salvador, boa tarde, eu estou 3155, aproximando do ponto 0, está pronto. 3155, olhar e manter, pistão no 0. Ali, mantém no 0, 3155. Quase 4-2-3, decolado 2-1, controle Salvador, 120, decimal 8. 2-0-8, 4-4-3, boa. Boa tarde. Azul 4436, boa tarde, contato radar, turma DJ 360, via saída Arbor 1. Arbor 1, 360, 4436. Salvador, boa tarde, bom 738, ponto de espera do 10. 38, mantenha ponto de espera. Mantenha 1738. Azul 4433, após 2 mil pés, voe Elefa. 2 mil Elefa, 4433. Decolagem autorizada, pistão no 0, vento no 50 graus, no 09. Autorizado, decolagem pistão no 0, está 3-2, olhar e manter, pistão no 0. Ali mantém no 0, bom, 7-3-8. Trezona 55, decolou os 2-4, controle Salvador, 1208. 120, decimal 8, está 3-1-5-5, obrigado, bom. Controle Salvador, boa tarde, Delta 3155, cruza agora 1300 pés. Delta 3155, boa tarde, contato radar, Sigma TJ320 na saída Sanvo 1, está autorizado, valida. Na saída Sanvo 1, autorizado direto Leda, subindo 320, nível Delta 3155. Pistão 0, vento 50 graus, 149.